Águas de manso e o fim de câncer. É o pé, é o chão. Eia, marcha, estradeira. Passarinha na mão. Pedra de atiradeira. Uma ave no céu. Uma ave no chão. É um regado, uma fonte. É um pedaço de pão. É o fundo do poço, o fim do caminho. No rosto desgosto, um pouco sozinho. É um strepe. É um freio. Uma porta. É um pó. É um pingo. Pingando. Conta. É um conto. É um peixe, é um gesto. Prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, o dia, é o fim da picada, garrafa de canha, estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama, é o caranguejo ensaiado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, o resto mata. Na luz da manhã, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Ah. abraço fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é a pedra, é o fim do caminho, é o moleque, é um pouco sozinho, é um passo forte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, uma perversão. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, minho, resto, oco, oco, inho, aco, hidro, ida, o, oite, orte, aço, sol, sal, as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Saudade, você disser que eu desafio. Saiba que isso a mim provoca imensa dor. O privilegiado se movido ao céu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento quem se ama. Muito ter calma pra pensar, é ter tempo pra sonhar. Da janela eu ver seu corcovado redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim. Mas vou apagar pela chama. E eu que era triste, descrente de si mesmo, vou encontrar você, meu conhecido. Oh, que felicidade, meu amor. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. nono do mundão. Quase nada e vou ter pra minha nota como gosto de você. Vou cantar em minha nota como gosto de você. E tinha todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Acaba sem nenhuma, fique numa nota. Já não pode ver coisas que é só um coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. O rastro é mar, as olas que é no céu contar, e coisas lindas que eu tenho pra te dar. Me diz, é impossível ser feliz sozinho. Da primeira vez era a cidade, da segunda vez a eternidade. Agora já sei da lua que é seu que eu não amo. É das estrelas que esquecemos de contar. Amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Thank you. Você conta, dos olhos já não pode ver coisas que é só um coração pode entender. Dá então é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. Por esse lema as olhas já não sei contar. Eu coisas lindas que eu tenho pra tentar. Vai demasiado a brisa, me diz, é impossível se eu fale sozinho. Da primeira vez era a cidade, da segunda vez a eternidade. Agora já sei da onde que seguiu no mar. É das estrelas que esquecemos de contar. Vamos se deixar surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Vem nos envolver. Pelo mar que desliza sem parar, sementes ao nosso canção, vai saindo desse mar e eu sou. Veja o vácuo e luz, dias tão azuis. Volta do mar, desmaia o sol, eu barquinho desliza e vontade de cantar. Seu tal azul e aço sul, eu barquinho coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. Então o barquinho vai e a tardinha cai. Vai e a tardinha cai. O oh, vai. jura, está vindo meu fim. És do meu coração a sua moradia, já é de macho meu penar. Quero voltar àquela vida de alegria, quero de novo cantar. E se não tivesse chorado?